Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 26ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Há duas semanas, recordo que na semana passada o programa foi especial. Recordamos algumas das muitas canções que passaram em meio ano de emissões. Mas há duas semanas, escutamos apenas músicas que fizeram as delícias dos ouvidos dos telespectadores mais atentos aos desenhos animados que passavam na televisão em tempos idos. Maior incidência nas décadas de 80 e 90 do século passado, como é óbvio. Na emissão de hoje, continuamos focados na televisão. Depois da pequenata, chega a vez das séries mais adultas. Abrimos com a melodia inconfundível de Marés Vivas. Curiosamente, o mesmo nome de um festival de música que se iniciou ontem em Vila Nova de Gaia e que decorre também hoje e amanhã. E que também acontece junto a uma praia, tal como a série que, por cá, foi transmitida na década de 90. Coincidências, amigos ouvintes? Sigamos agora uma ordem cronológica. Bem mais antigos são os trechos de Benny Hill Show. Iniciaram em 1951 e só terminaram 40 anos depois, em 1991. Conhecem este tema? ainda na década de 50, mais concretamente em 1959, surgia num cenário de western, de cowboys, a família Cartwright. A série prolongou-se por 14 anos, chamava-se Bonanza, e tinha uma das músicas mais belas que alguma vez foram feitas para a televisão. Temporal para a década de 80. Em 1982, vários jovens alunos tentavam seguir o seu sonho no mundo do espetáculo. Procuravam o sucesso, a fama, cantavam e dançavam na busca de fame. Tell me.